mais sofrido, o rap do futuro, aquele que luta pela paz. A guerra continua, culpa do demônio que está louco para reinar. Seu comparsa, o dinheiro por eles, muitos perdem a vida. Ambição do povo, duas caras vai te levar pro caixão. Chega de ver os irmãos sendo enterrados a sete palmos no chão. Você tá ligado que vida de ladrão é ilusão. Estamos aqui à procura da revolução, do gueto que não se vende por dinheiro. Aqui a voz assassina pronto para descarregar na cara do sistema a nossa realidade rotineira que vivemos. Estamos cansados de ver tanto sofrimento. Tenho coragem de falar o que devo. Não temo a morte, só o princípio para a guerra acabar. Quero ver o sistema querer me calar. A violência está Joe em todo lugar. Não adianta rezar, se vacilar, pá, pá, miolo vai voar, vai voar. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Tá ligado, congresso que salário para o pobre aprovaram. Com eles não paga nem as contas do mercado que ficou no mês passado. Não consigo acreditar, nosso povo pedindo esmola, sendo maltratado pelo governo. Exijo respeito, peça sua ajuda, sua opinião. Aqui é a voz da periferia, expressa o nosso sofrimento através do rap que o governo quer censurar. Por fazer a população enxergar, respeite sua quebrada, proteja sua região. Ande sempre com 3-8 na mão. Não seja um vacilão pra não terminar o dia jogado no chão. Não se iluda com a puta que vende o pó na TV, novela tira a atenção da sua mina. Moro na quebrada sanguinária, ponho no papel que vejo moleque de 10 anos matando seu irmão. O Satã opera na casa dos irmãos que viajam na erva. Aqueles que comem arroz, feijão, não tem o pão. Oferece ajuda, oferece dinheiro, a ambição faz mais um vacilão. Agora sua vida não vale um real. Sem alma, como você terá fé? Sem família, jogado na rua, não tem coragem de clamar ao Senhor, de pedir o perdão. Logo perde a vida, vai queimar no inferno. Nem quero pensar no seu desespero. Só peço a Deus o seu perdão, que nos ajude a ganhar essa guerra contra o preconceito. Que é quebra de resposta, sangue bom de educação. A sua filha morre, sua família que luta cada dia para ver você com vida. Se conforme sendo pobre, preto da periferia. Periferia, periferia. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela. Nós somos terroristas no meio dessa guerra. A voz assassina que dispara contra ela.